Estamos a falar com o Miguel Guilherme, presidente da Associação Desportiva de Lagos da Beira, esta associação que está então a viver momentos de angústia. Um jogador então sofreu um acidente de viação. Como é que está o estado de saúde deste atleta, certamente muito importante para a associação? O estado de saúde, estamos à espera que ele reaja, está portanto em como induzido, e só quando depois acabar é que há de haver um relatório médico da gravidade das lesões, mas nós estamos confiantes na medicina e também em Deus que há de correr tudo bem com o rapaz. Muito bem. Este jogador é de 25 anos, certo? Sim, faz agora 26, dia 16. Muito bem. Trata-se de um dos melhores jogadores da Associação Desportiva. Sim, trata-se dos melhores jogadores, também fez a formação toda na Associação Desportiva Nogueirense, mas acima de tudo não é só pela qualidade, é pelo ser humano que ele é também, é diretor, é vice-presidente da Associação, foi um dos grandes impulsionadores que eu quis trazer para a direção, porque nós tivemos 16 anos parados que não havia futebol, tinha-se começado tudo novo e ele foi portanto, uma das pessoas importantes, até porque conhecia os jogadores, conhecia o futebol e estava dedicado a 500% a este projeto, embora tenha muita qualidade com o jogador, é um ser humano fantástico e isso também está a motivar ainda mais a dor que esta equipa está a sentir, claro. Muito bem. Para além do futebol, o futebol tem-nos mostrado outras vertentes. Falamos então do fair play. Enquanto presidente desta associação, como é que está a olhar para a onda de solidariedade para que os clubes da região e do país estão a demonstrar perante este caso? É assim, eu já fiz umas publicações até na minha página de Facebook e na página da associação. É basicamente isto. Quem nos visita vai sempre aqui com mais um grupo de amigos. Nós somos assim, é a nossa maneira de ser, é a nossa aldeia. Criámos um ambiente fantástico a nível de equipa, por isso é que também estamos a sofrer mais um bocadinho. Somos solidários com toda a gente. Eu acho que as equipas também sentiram isso e estão a sentir. Esta onda de solidariedade começou no domingo, porque os nossos jogadores na quinta-feira decidiram que queriam fazer uma chat de apoio ao Filipe, a dizer força Pisco, queriam-nos pagar eles, a gente, a direção, não deixámos, a nossa senhora, vocês fazem, a gente paga, e eles até fizeram questão de usar, e penso que será a decisão deles usarem-nos as camisolas sempre até que o Filipe fique bem. A onda de solidariedade vem também através das outras equipas que viram o nosso gesto e que já viram outros gestos também da nossa parte com outros jogadores, e penso que isso gerou-se também basicamente por isso. Agora, aquilo que eu descrevi, e volto a dizer, um jogo de futebol é só um jogo de futebol, o adversário não tem que ser inimigo, porque nós andamos aqui todos para tentar manter as aldeias com vida. Acho que este género de futebol é o que mantém as aldeias mais afastadas com vida, e essa é basicamente a nossa ideia, o nosso objetivo. E pronto, e acho que estas equipas que andam aqui, que nos têm paralisado, é o que eu tenho dado o meu agradecimento, e espero que a gente nunca tenha que repor o agradecimento deste género por motivo nenhum parecido.